Melo, da banda Salvar, e nós temos novidades no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá! Bom dia, Igreja Palavra Viva. Bom dia, Igreja Palavra Viva. Aleluia, você pode se colocar de pé no seu lugar. Vamos iniciar o culto celebrando ao nosso Deus, amém? Quantos estão aqui para celebrar ao nosso Deus? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Você me trouxe vestes de louvor, e que eram cinzas, por tua graça tudo se transformou. O evangelho é tudo isso, motivo da alegria que eu sinto quando eu olho pra mim mesmo. Eu sinto você em todo o meu ser. A alegria do Espírito, diga, está em mim. Como foi em Pentecostes, posso sentir. Incendiado estou, você me transbordou. O seu Espírito em mim. Vamos cantar.

dia, nessa manhã, nós vamos compartilhar o corpo de Cristo. E muitas vezes você acha que não tem motivos para adorá-lo, que você não está encontrando talvez motivos nessa manhã, nesse dia, para adorar esse Deus. Mas nós queremos te convidar a fazer o que está lá escrito em Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas, mas todavia, todavia, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Igreja, ergue as suas mãos o mais alto que você puder, faça o seu coração diante desse Deus e cante aleluia. Me transformou, nova criação eu sou. Leva suas mãos e diga isso. Totalmente me rendo, só a ti eu me entrego. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Escreveu minha história pra louvor da tua glória. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Demonstraste o teu amor, numa cruz em meio à dor. Sua essência me transformou, nova criação eu sou. Totalmente me rendo, só a ti eu me entrego. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Escreveu minha história pra louvor da tua glória. Tudo que há em mim está só em ti. Vamos, igreja, diga! Totalmente me rendo, só a ti eu me entrego. Tudo que há em mim está só Só em ti, Jesus, escreveu minha história, pra louvor da tua glória. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Levante suas mãos. Você pode levantar as suas mãos aí. Vamos cantar. Consumado, véu rasgado, está feito, está feito. Consumado, consumado, véu rasgado, está feito, está feito, oh, está feito, consumado, consumado, véu rasgado, está feito, está feito. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom dia, Igreja Palavra Viva. Vou perguntar de novo. Bom dia, Igreja Palavra Viva. Aleluia. Que bom estar aqui essa manhã, nesse ambiente em que está feito. Essa é a verdade que nós podemos não só compreender, mas a palavra de Deus diz que nós vamos desfrutar. Quando nós renovamos a nossa mente, nós desfrutamos, nós comprovamos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus está sobre este lugar. A vontade de Deus está sobre cada ambiente de fé. Nosso bispo está em missão agora nesse instante e o coração dele só pôde se mover em missão porque ele entende que Deus já tem cuidado da sua igreja, já tem preparado grandes coisas. Amém? Você crê nisso? E nesse ambiente nós vamos receber de algo de Deus essa manhã. Quantos creem aqui, diga amém. O pastor Dionei vai trazer uma mensagem do céu para as nossas vidas. E eu tenho certeza que o teu coração vai ressoar essa semana, esse mês de fevereiro, dos frutos do Espírito através dessa mensagem. E nós cremos que Deus tem algo preparado para as nossas crianças também. Por isso que nesse instante, aqui, você que é pai, trouxe seu filho, sua filha, à minha esquerda, nós temos ali um ambiente, um corredor, você vai encontrar ali todo um pessoal do nosso departamento Kids, do nosso Ministério Kids. Ou seja, enquanto você vai estar recebendo a mensagem aqui, ele vai estar também crescendo em graça e sabedoria, amém? Diante de Deus e diante dos homens. E nesse instante nós gostaríamos de orar pelas crianças. Então se você puder levantar sua mão no seu lugar, se o teu filho, tua filha está do seu lado, estenda a mão sobre ele. Nós vamos abençoá-los nesse instante. E em seguida a oração está liberada, o departamento para você encaminhar o seu filho e sua filha. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado porque nós podemos viver o que tu estás fazendo, porque já está pronto em ti. E nós declaramos, Senhor, sobre as nossas crianças, sobre cada uma delas, que elas vão experimentar o novo do Senhor, Assim como o Senhor tem algo preparado para nós aqui, assim como o Senhor tem algo preparado através da vida do Teu Filho, Senhor Deus, agora nesse instante, lá nessa missão Europa, nós cremos que há algo preparado para as crianças, e nós declaramos pela fé, em nome de Jesus, que o melhor do Senhor se manifesta neste lugar, sobre a vida de cada um e sobre a vida das nossas crianças, para a glória do Teu nome, e a igreja diz... Amém. Se você puder aplaudir esse Deus com todo o teu coração e adorar para a glória do nome dele. Levanta suas mãos. Tu és caminho, Deus de milagre, Pai de promessas, luz entre as trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Levanta suas mãos e diga. E tu és caminho, Deus de milagre, Pai de promessas, luz entre as trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, tu és, e tu és caminho, Deus de milagre, Pai de promessas, luz entre as trevas. Meu Deus, esse é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Eu louvo a Ti, diga, eu louvo a Ti. Estás aqui, nesse lugar agindo. Eu louvo a Ti, você pode cantar isso. Estás aqui, movendo entre nós. Eu louvo a Ti, eu louvo a Ti. Estás aqui, nesse lugar agindo. Eu louvo a Ti, eu louvo a Ti. O mais alto que você puder. E Tu és caminho, Deus de milagre, Pai de promessas, luz entre as trevas. Meu Deus, esse é quem Tu és. É quem Ele é. Tu és caminho, Deus de milagre, Pai de promessas, luz entre as trevas. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Eu louvo a Ti, eu louvo a Ti. Estás aqui, curando os corações. Eu louvo a Ti, eu louvo a Ti. Estás aqui, mudanças vem trazer. Eu louvo a Ti, eu louvo a Ti. Estás aqui, restaurando os corações. Eu louvo a Ti, eu louvo a Ti. Tu és caminho, Deus de milagre, Pai de promessas, luz entre as trevas. Meu Deus, este é quem Tu és. Tu és de milagre, Pai de promessas, luz entre as trevas. Meu Deus, este é quem Tu és. Só igreja, só igreja. Tu és caminho. Luz quando eu não vejo, tu fazes. Mesmo quando eu não sinto, tu fazes. Não nos deixou e nunca deixará. Isso. Não nos deixou e nunca deixará. Mesmo quando eu não vejo, tu fazes. Mesmo quando eu não sinto, tu fazes. Não nos deixou e nunca deixará. Não nos deixou. Vamos, igreja, vamos cantar. Mesmo quando eu não vejo, tu fazes. Mesmo quando eu não sinto, tu fazes. Não nos deixou e nunca deixará. Não nos deixou e nunca deixará. Alô, alô, agora estão ouvindo? Alô, amém. Bom dia. Só de tomar um café. Bom dia, Palavra Viva. Bom dia. Amém. Vamos fazer só uma oração rapidinho, antes de começar? Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua presença. Hoje é dia de ceia, Senhor. Hoje é dia de lembrança daquilo que tu fizeste por nós, que só tu podias fazer. Senhor, abre as nossas mentes e os nossos corações para o teu profundo, para o teu escondido. Que possamos conhecer hoje muito mais de ti, Senhor. Que possamos crescer na intimidade e no conhecimento de ti. Abençoa, Senhor, o nosso povo hoje. Repreende, Senhor, principados, potestades, espíritos do mal, para que tenhamos uma reunião tranquila, Senhor, sem nenhum tipo de problema. Para que teu Espírito possa fluir em nós, com todo o teu propósito para ser realizado aqui, Senhor. Te agradecemos. E abençoa-nos, Senhor, com ricas bênçãos, com os teus tesouros escondidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, gente. Deixa eu só fazer um teste da tecnologia, porque você sabe que eu gosto de... É, parece que funciona. Ou não, né? É, quase funciona, mas tudo bem. Vamos lá, eu vou tentar. Hoje eu vou pegar um tema que você já conhece bem, graça. E aí você pergunta, mas Dionei, o que mais tem para falar sobre a graça? Nós já conhecemos a graça de Deus de todas as formas, de frente e verso, nós soletramos, né, de olhos fechados. Mas eu vou te mostrar que existem aspectos da graça que você nem tinha noção que existiam. Que quando você lê a Bíblia, existe uma harmonia e uma profundidade nessas questões que vai muito além, às vezes, do que você imagina. E esse tipo de conhecimento gera muito mais intimidade com Deus, e gera um entendimento melhor ainda daquilo que você tem vivido, daquilo que Deus quer para você. E até para você entender os propósitos do Senhor na sua vida. Existe uma tradição rabínica, eles costumam dizer que cada texto que você lê da Bíblia tem pelo menos 70 camadas diferentes de interpretação, de níveis de profundidade. Eu vou trazer uma delas só sobre a palavrinha graça, num aspecto que você provavelmente não viu ainda. Né? E aí, claro, para explicar isso, eu vou ter que entrar em alguns detalhes nos textos. Textos esses que talvez você já conheça, né? Por exemplo, Isaías 59 fala: vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura de vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Está falando aqui, Isaías 59 fala do texto de Messias, né, da sua vinda. E profeticamente dizendo que ele vem vestido de justiça e coloca também o capacete de salvação. Né? Essa questão do capacete de salvação você conhece também lá de Efésios, a armadura de Deus. Né? Que tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas você nunca se questionou assim, por que, que ele não fala capacete da verdade? Né? Ou capacete da fé? Por que especificamente capacete da salvação? Por que nos dois textos ele fala dessa forma? Não podia ser diferente? Vou mostrar que existe uma harmonia nos textos, e isso tem um sentido muito profundo. Mas para explicar isso, eu vou ter que contar algumas coisinhas, né, sobre o alfabeto hebraico, bem rapidinho, não vou entrar em detalhes, se não interessa, mas só para você entender. Tá? Isso aqui é o alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, até o Tav. São 22 letras. Você percebe que aqui em cima está o alfabeto moderno, atual, e embaixo, por exemplo, na época de Moisés, na época de Abraão, por exemplo, o alfabeto hebraico não era assim. era baseado em pictogramas. Ou seja, quando eles escreviam, eles não escreviam nesse formato, eles escreviam com figurinhas. Figuras. Então, o Aleph, por exemplo, a cabeça de um boi. O Beit, aqui, é como se fosse uma tenda. Né? Você tem o Lamed, que é como um cajado de pastor. Você tem o Tav, por exemplo, que é a última letra, que é uma cruz. Então, cada uma delas tem um símbolo. E pictogramas contam o quê? Contam histórias. Isso é importante por quê? Porque cada letra que foi escrita no alfabeto hebraico, desde seus primórdios, foram baseados nesses pictogramas. Ou seja, cada palavra conta uma história. Ela não tem só um significado da sua própria palavra. A própria palavra, pelas letras, conta o que a palavra denota. Né? Outra coisa interessante, que pouca gente sabe, por exemplo, cada letra tem um número. Só que uma coisa importante, quando Moisés escreveu, por exemplo, o Pentateuco, os números no hebraico não eram como são hoje. Hoje, cada letra é um número. Por exemplo, o Aleph vale 1, o Beit vale 2, o Gimel vale 3. Mas Moisés escreveu o Pentateuco cerca de 1.400, 1.500 anos antes de Cristo vir. Só que a atribuição dos números nas letras do hebraico só aconteceu por volta do ano 200 antes de Cristo. Ou seja, quando Moisés escreve, né, ele não tem nem noção de que aquelas letras vão receber um número posterior e vão ser usados como números. Ele não sabia disso. Então, tudo que ele escreve, e não só ele, como né, os profetas que vêm depois dele, que vão escrevendo os textos, não tem noção disso. Mas cerca de 200 anos antes, mais ou menos, de Cristo, você começa a ter o quê? A atribuição de letras como números. Então, se você pegar um livro em hebraico e você olhar, as páginas não têm os nossos números como nós conhecemos. Tem Aleph, Beit. Então, página 1 é Aleph, página 2 é Beit, página 3 é Gimel. São letras que foram atribuídas nessa época. E aí tem uma série de curiosidades. Aleph é a letra 1, é a letra que fala de Deus. O nome de Deus, várias vezes, começa com Aleph. Adonai, Elohim. Né? Vários nomes começam com a letra 1. Um, ele é o primeiro. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso que ele é o 1. Mas olha que coisa curiosa. O nome Yahvé, né? Yod, Rei, Vav, Rei, 10, 5, 6, 5, são o valor das letras aqui, vale 26 quando você soma. O nome Elohim, por exemplo, vale 86 quando você soma as letras. E o grego também tem, cada letra do grego também tem um valor. E o nome Jesus, em grego, Iesus, né? Iesus vale 888. Quando você pega essas letras desses nomes e soma, que valor você tem aqui? 1.000. Lembra que uma vez, lá em Salmo 90, diz assim, porque para ti, Senhor, um dia é como 1.000 anos. E 1.000 anos, né? Pedro fala, 1.000 anos é como um dia. Por isso que o Aleph, e Aleph se pronuncia assim, Aleph, mas Aleph, essa estrutura de texto aqui, ó, Aleph, só para você saber, no hebraico não existe com vogais, são só consoantes. As vogais foram acrescentadas cerca de 1.000 anos depois de Cristo. Então, às vezes, você tem o mesmo texto, você tem que saber pela forma, pela pronúncia, ou pelo contexto, para saber se aquilo se pronuncia como Aleph, por exemplo, ou Elef, ou Aluf. Tem várias formas. E, curiosamente, o Aleph, que se pronuncia assim, também, se você botar as vogais, se pronuncia Elef. Elef significa 1.000. Aluf significa mestre. Então, você tem vários significados. Por isso que o Aleph tanto representa 1 como 1.000. E 1.000 é curioso, porque 1.000 é um número que é o quê? 10 vezes 10 vezes 10. 10 ao cubo. 3 vezes 10. 3 te lembra alguma coisa? Um Deus se manifesta 3 vezes. E o 10 significa o quê? 10 fala de plenitude, lembra? Os 10 mandamentos. A plenitude da justiça. Tudo está relacionado, tudo está concatenado. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque aqui tem muita coisa, eu não quero, só para você ter uma ideia disso aí. Porque Deus se revela de várias formas. Por exemplo, quem gosta de números aqui, como eu? Alguns poucos. Quem gosta de química? Tem químico aqui? Biologia? Humanas? Deus se revela para você das mais variadas formas. Você escolhe. Você pode escolher, por exemplo, química. A nossa composição, a nossa forma de vida é baseada em quê, gente? Nós temos uma forma de vida orgânica baseada em carbono, não é verdade? Qual é o número atômico do carbono? 6. Não sabe, quem lembra, né? 6. Em quanto tempo o mundo foi criado? 6 dias. Quando é que o homem foi criado? No dia 6. Por isso, a forma de vida que você é baseada num número de elemento químico em 6. Que tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. 666. Por isso que Apocalipse diz, olha, o número que, daquele que virá, calculem, é número de homem, que é 666. Está tudo relacionado. Se você gosta de física, por exemplo, como eu, né, por ter um livrinho, Hyperspace, Michio Kaku, você não vai saber quem é, mas você vai lembrar pela foto dele. Esse japonesinho aqui, muito simpático, do MIT. Se você ver algum documentário, geralmente sobre física ou algo do gênero, você vai lembrar e vai ver esse personagem. Ele é muito, né, altamente reconhecido no mundo acadêmico. E ele escreveu esse livro, Hiperespaço. E tem umas coisas curiosas. Na física hoje, por exemplo, para tentar entender como o universo foi criado, como ele funciona, existem hoje duas teorias concorrentes, né? Não são as únicas, mas são as duas mais conhecidas, que é o modelo padrão e a teoria das cordas, por exemplo. Não se preocupe que eu não vou dar aula de física, só para te dar uma ideia, tá? De como Deus se revela. São duas teorias. Essas duas são meio que competem entre si para tentar chamar a teoria de tudo, que ele chama, ou seja, tentar descobrir como tudo foi feito, como tudo se encaixa, né? Colocar todas as fórmulas da física num pacotão só. Então tem o modelo padrão correndo por um lado, por uma faixa, e teoria das cordas correndo por outro. Mas tem uma coisa curiosa, Michio Kaku escreveu esse livro aqui, Hyperspace, falando sobre a teoria das cordas. E ele faz aqui no texto, ele vai falar uma coisa muito curiosa, ele diz assim, olha, a teoria das cordas, não sei porquê, nenhum físico sabe porquê, mas precisa ter 26 dimensões. Tem que só funciona com 26 dimensões, e essas 26, 16 são concatenadas que viram 10 depois. Olha, se ele me perguntasse por que, que é, porque ele até fala, parece que é um número mágico, sabe? Parece que é um número, 26 é um número mágico que apareceu. Ele escreve isso no texto. Assim, parece numerologia, uma coisa louca. Se me perguntar, é o nome de Deus. Yud Hei Vav Hei, o nome dele vale 26. Ele está dizendo, quer saber como é que o universo foi feito? Quer saber como as coisas funcionam? Olha para mim. Olha para mim, eu me revelo para você. Tem que ter 26 dimensões porque foi ele que fez. Mas não para por aí. Lembra a teoria, a outra teoria, que é essa teoria das cordas, que ainda está de um lado. Lembra o modelo padrão? O modelo padrão só funciona se tiver 26 constantes fundamentais. Se você tirar uma das constantes fundamentais, não funciona o modelo. Ou seja, o modelo só funciona se tiver 26. Olha o número mágico de novo. Por que as 26? Ninguém sabe explicar, mas tem que deixá-las ali, senão não funciona nada. Não é curioso, gente? Deus se revela das mais variadas formas. Eu não botei aqui, mas se você buscar o nome de Deus no DNA, a Record fez um programa sobre design inteligente uns tempos atrás, e nesse programa eles comentam que no seu DNA, né, alguns americanos pesquisadores fizeram uma avaliação da carga dos elementos químicos que compõem o seu DNA e descobriram que eles se adequam num padrão. E o padrão é 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Acaso? Deus assina a sua obra. Está tudo assinado, está tudo interligado. Então tem várias formas de você, se você quiser conhecer Deus, ele vai se revelar para você das mais variadas formas. Seja química, seja física, seja matemática, seja biologia, seja humanas. Humanas, então, nem se fala. Quem conhece mais o ser humano do que o próprio Deus? É só você ler a Bíblia. Ninguém conhece o coração humano como Deus conhece. É o manual do fabricante, como diz o Silas. Né? Você quer saber como é que funciona o ser humano? Leia. A psicologia, por exemplo, hoje, ela trata você como um ser dual. Corpo e alma, digamos assim. Né? O psique. E aí, você sabe que existem doenças da alma, doenças da psique, que somatizam e às vezes se manifestam no corpo, não é verdade? Só que tem um problema, a psicologia, pela sua visão, porque ela bota de lado a religião, ela não consegue tratar o ser humano como um todo, porque o ser humano não é só psique e corpo, o ser humano é o quê? Espírito, alma e corpo, como diz Paulo em Tessalonicenses, são três níveis, se você não tratar os três, você pode até tratar a psique, para resolver problemas da psique e do corpo, mas se você não tratar o espírito, pode não chega no problema. É curioso ter uma história de um rabino que foi orar por uma pessoa, a pessoa estava na UTI, estava de coma, e aí ele entra, ele fecha os olhos, ora, aí ele acorda da oração, digamos assim, e fala, pode medicá-lo agora. Aí o médico olha, mas espera aí, está em coma, de repente ele começa a pulsar, e ele começa a voltar à consciência. Aí ele pergunta, mas o que você fez? Eu disse, olha, o problema dele é espiritual. O meu espírito falou com o espírito dele, para que ele se arrependesse dos pecados dele. Porque se ele não se arrepender, não vai trazer cura para o resto do corpo. Então, quando ele se arrependeu, já está resolvido. O problema na sua fonte foi resolvido, ele se arrependeu. Então, a psique e o corpo é só uma consequência. Então, medica ele, pode tratar ele. Já vai ficar bom. É assim que funciona, você sabe, tem problemas que só Deus cura, só Deus, não tem outra forma de você fazer isso. Muito bem, mas o que, que tudo isso tem a ver com graça, Dionei? Então vamos lá, vamos chegar onde eu quero. Graça em hebraico é essa palavrinha maluca ali, ó, rein. Rein, duas letrinhas, het e nun, tá? Essa é a palavrinha de graça. A primeira referência do termo hebraico conhecido como graça é esse aqui, ó, Gênesis 6, 8, né? Esse textinho, porém Noé achou graça diante do Senhor. O que, que é a situação de graça de Noé? O que, que aconteceu na geração de Noé? Um dilúvio. Dilúvio é o que, gente? É um juízo. Deus ia aplicar juízo. Noé escapou do dilúvio por causa do quê? Da sua justiça? Não, por causa da graça. Ele encontrou favor, graça, a bondade, a misericórdia de Deus. E isso tirou ele do juízo. Na Bíblia, na regra, quando você estuda termos bíblicos, a primeira aparência, a primeira vez que aparece um termo na Bíblia, ele tem muito significado. E o primeiro termo é esse, né? Justamente o termo graça, numa situação de juízo, onde a graça vem trazer escape para o ser humano. Escape para Noé, né? E curiosamente, se você reparar, ó, o termo graça, a letrinha het aqui, o nun, e Noé, é invertido, é nun e het. Deus faz uma brincadeira aqui, com as letras. Você só vai ver isso no hebraico, não tem como ver de outra forma. Ou seja, Noé, o nome Noé, é uma imagem invertida da graça. É como se ele pegasse a graça e colocasse no espelho. Ou seja, a graça olhando no espelho, ela vai ver o quê? A palavra Noé. E Noé significa o quê, gente? Noé significa descanso, consolo, conforto. Ou seja, graça espelha o quê? Descanso, consolo, conforto, repouso. E não existe verdadeiro descanso, nem repouso, nem consolo, se não tiver graça. Quem tem graça tem que descansar, e quem descansa de verdade é porque alcançou graça. Estão interligadas. Por isso que Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai dizer, eu vou trazer descanso para vocês. Por isso que o autor de Hebreus fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Você já pode descansar em Cristo? Sim. Mas você ainda vive às vezes atribulado? Sim. Mas vai vir um descanso que aí não tem mais tribulação nenhuma. É só esperar nele, porque você já está onde? Você já está na graça. Ou seja, a sua situação debaixo da graça é uma situação que já te leva para um descanso. Não tem, estão relacionados. Não tem como você tirar um do outro. Se você descansa, é porque você alcançou graça. Se você alcançou graça, aprenda a descansar, caso você não conseguiu ainda. Se você lê Noé, o nome dele é Noé, por quê? Porque ele trará consolo, descanso para o nosso trabalho, para a nossa fadiga. Ou seja, se você encontrar graça, você vai encontrar consolo. Por isso que o Espírito Santo é chamado Espírito Consolador. Você percebe como está tudo interrelacionado? Como há uma harmonia, como a Bíblia se revela não somente pelo que está escrito, mas pela forma como ela foi escrita. É muito mais intrincado do que você possa imaginar. A própria letra, a própria forma de escrita, os próprios valores das letras, tudo isso Deus colocou nos textos para se revelar para quem quiser buscá-lo, para entendê-lo. Lembra que eu falei que esse aqui é o hebraico moderno, e o hebraico antigo tinha aquela tabelinha lá, né, com aqueles pictogramas. Então, como é que era graça com os pictogramas? Graça com os pictogramas, a letra het é uma figura de uma cerca, como se fosse uma cerca, e a figura do num é como se fosse o quê? Uma semente de vida. Ou seja, um apresenta uma cerca, uma divisão, uma proteção, e o outro representa o quê? Vida. O que é graça então? Qual é a historinha que a palavra graça me conta? A palavra graça conta o seguinte, que graça é um local onde Deus proporciona proteção e provisão para a vida. Isso é graça no seu sentido mais intrínseco. Tudo que você vê, proteção e provisão, por quê? Porque Deus quis fazer o quê? Gente, Deus criou um universo, para quê? Para que o universo tivesse vida. Então Ele cria um universo inteiro, com um único intuito: fazer ter vidas, criar seres dentro desse universo. E não só humanos, anjos e tudo mais. Todos esses seres vão ser criados a partir de quem? Deus. Então Deus primeiro vai proporcionar um ambiente. Depois que o ambiente está pronto, Ele cria os seres. É assim que funciona. E por que Deus faz isso? Por que Deus criou um universo inteiro para colocar seres lá dentro? Por causa da sua graça. A graça diz isso. A graça é um local que Deus provisiona para que a vida floresça, cresça, se desenvolva, e Ele vai dar tudo o que a vida precisa para ela crescer e se desenvolver, para que Deus possa se relacionar com essa vida. Por isso Ele cria um universo, pela sua bondade, pela sua graça. E é curioso, a partir da década de 80, mais ou menos 86, surgiu um termo na física chamado princípio antrópico. Isso foi uma balbúrdia, sei que você pode não entender, mas o princípio antrópico causou uma balbúrdia nessa época, na década de 80, sabe por quê? Porque se descobriu que o universo, ele é perfeitamente sintonizado. Vou explicar isso para você. Alguém aqui, quem faz tiro ao alvo aqui? Alguém faz tiro ao alvo? Se eu botar um alvo daqui, digamos, lá na parede, né? Dá uns 20 metros mais ou menos, talvez. E eu atirar, sou um bom atirador se acertar na mosca? É, ainda mais eu que não tenho treinamento. E se eu botar a 1 quilômetro de distância? Aí eu sou um sniper. Não é verdade? E se eu botar a 20 trilhões de quilômetros, e eu ainda atirar, digamos que fosse até lá, né? E se eu atirasse e ainda acertasse na mosca? O que eu diria? Só Deus para fazer um negócio desse. O universo é tão bem sintonizado que a probabilidade dele ter surgido ao acaso é exatamente essa que eu falei para você. É tão louco, é uma coisa assim, é como se, imagina um ferro velho, e aí imagina aqueles tornados americanos, você vê, né, aqueles tornados e tal, passando no ferro velho, e depois que ele passar, surge um Boeing 747 novinho, inteiro. Qual é a probabilidade disso acontecer? Vou dificultar ainda, com o programa todo de software rodando. Porque não é só estrutura, é informação. O seu DNA não é só estrutura, é informação. Qual é a probabilidade disso acontecer? Assim foi sintonizado o universo. O universo foi criado para que a vida florescesse. como Deus prepara tudo antes, assim como Ele prepara a estrutura do universo, depois Ele prepara o quê? Um planeta. Vamos fazer a Terra agora. Mas nessa Terra, vamos preparar um negócio, vamos preparar um jardim aqui. E aí nesse jardim eu coloco o homem, e depois a mulher lá. Você percebe? Deus cria toda uma estrutura, toda uma estrutura, toda uma estrutura que Ele monta, que Ele cria, para que a vida seja colocada lá dentro e floresça, cresça. Ou seja, tudo que Deus faz, onde tem vida, tem graça. Você come para se alimentar, é graça de Deus. Você tem trabalho para poder ganhar dinheiro, para poder fazer suas coisas, é graça de Deus. Você anda, é graça de Deus. Você se locomove, tem um carro, é graça de Deus. Tudo o que acontece, onde a vida continua e floresce, é graça. É Deus deixando para você um sinal da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Sempre. Mas o que aconteceu no jardim, gente? Deu ruim, né? Aconteceu uma desgraça, como diz. Foi uma desgraça. Literalmente é isso. Deus preparou um lugar, e Deus disse, eu vou te dar tudo o que você precisa para viver, florescer, só basta você se relacionar comigo, você vai viver no meu descanso, na minha graça. Só me obedeça. O que nós fizemos? E eu digo nós, porque se eu tivesse no lugar de Adão, provavelmente eu faria, né? Eu acho que a diferença seria entre nós e Adão é, em quanto tempo eles vão conseguir? Vamos ver se ele bate o recorde de Adão. Eu bateria, provavelmente. Não sou melhor do que Adão. E acredito que nenhum de nós é, tanto que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para ter misericórdia de todos. Então não adianta chegar lá e depois culpar Adão, dizer, Adão, te pegar, hein? Porque na verdade, se você saber quem você é, você dizia, talvez eu fosse muito pior. Nem precisasse da serpente. Para pensar. Nós saímos da graça de Deus. Nós dissemos, Deus, eu não preciso viver daquilo que Tu nos dá, nos provisiona. Não quero. Eu vou viver por mim mesmo. Eu mesmo vou me dar graça. Ah, é? Vamos ver até onde você vai. Aonde você vai com a sua própria força? A lugar nenhum. Você morre. Por isso que depois da desobediência de Adão vem o quê? A morte. Por quê? Porque você saiu do local da graça. Do ambiente de graça. O ambiente de graça traz vida. Mas o ambiente fora da graça traz o quê? Morte. É isso que aconteceu. E agora precisa de uma salvação, de uma solução para o problema. Agora vamos começar a falar disso um pouco mais. Deixa eu ver se funciona. Ah, agora foi. Qual é a salvação? Quem é a salvação? Jesus. Jesus é a nossa salvação, não é? Por meio dele alcançamos novamente graça, não é isso? A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Nós estamos hoje, né, vamos participar da ceia para comemorar o quê? Justamente todo esse processo da morte e ressurreição de Cristo, que nos trouxe o quê? De volta para debaixo da graça. Nos trouxe o quê? Da morte para vida. E olha só, levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, né? Jesus foi crucificado em um lugar específico. É interessante o texto, por que ele fala Gólgota, né? Que é uma palavra aramaica, Gólgota, traduzido como caveira, cabeça, crânio. Também fala, existe uma tradição que fala que é, na verdade, a caveira de Golias, que foi colocada ali, porque é Golias de Gate, Golgate, Gólgota, tá? Mas isso não vou entrar no mérito, que não é o caso. Que alguns acreditam, lembra que Davi corta a cabeça de Golias e guarda a cabeça. Alguns acreditam que Davi levou e enterrou a cabeça no Gólgota, por isso que o nome recebeu o local da caveira. Apesar que, na verdade, se você olhar pela figura, né, talvez você não veja bem, aqui é uma imagem mais ou menos de uma uma parte do Gólgota, né, do Monte da Caveira, se você reparar bem, você vai ver que tem uma projeção de uma caveira. Mas por que Jesus teve que ser crucificado no local da caveira? O que isso tem a ver com a crucificação? Tem tudo a ver, vou mostrar para você. Lembra que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Está falando o quê? Da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Lembra? Nós saímos da graça, então precisa haver alguma coisa que traga a graça de volta para a vida da humanidade, para que restaure aquela graça que foi, de certa forma, perdida em seus aspectos. Então esse evento é justamente a cruz. A cruz é o evento onde a graça é trazida na sua plenitude, e agora é graça sobre graça. A gente vai ver isso por quê. Muito bem, lembra das letrinhas, né? Graça, het, né? Het é a oitava letra, num é a décima quarta letra. Né? Então, het é a oitava letra, num é a décima quarta letra. 8 mais 14, 22. Mas, Johnny, por que isso? O que isso significa? Lembra, isso aqui é a estrutura matemática da ordem das letras da palavra graça. Lembra que Deus, nada do que está nos textos da Bíblia é por acaso. Nada. Você vai ver, nada. Tudo tem um significado. Lembra que 22, a 22ª letra do alfabeto hebraico é o quê? É o Tav. E Tav simbolizava antes do quê? Uma cruz. Você já está vendo que a graça aqui aponta para? Cruz. Já percebe isso? É interessante como Deus usa tudo para nos ensinar. Quer ver um exemplo? Quem gosta de anatomia aqui? Né? Tem algum enfermeiro, médico, biólogo, sei lá? Quem gosta de anatomia? Quantos ossos tem no braço, quantos ossos tem na perna? Quer ver uma coisa? Por que que Jesus começa o seu ministério somente aos 30 anos? Afinal, aos 12, ele já não estava dando aula lá para os rabinos? Então, aos 18, ele já era um monstro, né, digamos assim, de conhecimento. Aos 20 e poucos, então, nossa! Mas por que que só aos 30? Por que ele não começa antes? Porque existe um texto bíblico que fala dos gersonitas, por exemplo, né, que só começa o seu ministério com que idade? 30 anos. Porque somente aos 30 anos a pessoa é considerada madura em mãos e caminhar. Não por acaso o braço tem 30 ossos e a perna tem 30 ossos. É como se eu dissesse, você só é maduro quando chegar aos 30, aí tuas obras já são maduras e teu andar já pode ser maduro. É só você contar aqui o número de ossos da falange, tá? E vai. Depois você se diverte com isso. Mas por que que eu estou falando isso? Por causa disso aqui. Quantos ossos tem um crânio? Lembra? O lugar da caveira. Um crânio tem quantos ossos, gente? São dois grupos. Os ossos da face e os ossos da cabeça. Existem os auditivos, né? São 6 ossos auditivos, mas é parte do ouvido, mas do crânio mesmo, são 2 grupos, e esses 2 grupos se dividem em 14 e 8, soa um sinal aí para você? Ou seja, essa é a imagem da graça na sua completude. Graça é isso aqui, ó. É uma caveira sendo colocada sobre ela o quê? Uma cruz. Essa é a graça. Por isso Jesus é colocado aonde? Crucificado aonde? No Monte da Caveira, como se Deus dissesse, né? Olha, para deixar tudo bem harmonizado, bem bonitinho, lá vai ter uma caveira. Porque a caveira representa a minha graça, 14 e 8, ou seja, a tua mente, sabe o que quer dizer? Que a tua mente, isso aqui, ó, que você tem, que você recebeu, onde está o seu cérebro aqui dentro dessa caixa craniana, isso é um símbolo da graça de Deus para você. Sempre que você olhar para o seu espelho e olhar essa carinha bonitinha que você tem, lembra, isso aqui é nitidamente, fisicamente, uma demonstração literal da graça de Deus sobre a minha vida. Você, cada um de vocês, é uma manifestação da graça de Deus aqui, ó. Não é por acaso que ele diz para colocar as suas leis, lá em Jeremias 31:31, colocarei as suas leis aonde? Né? Que ele vai fazer a nova aliança? Na mente e no coração. Lembra? Na mente. Está tudo relacionado. Aí você entende, agora você consegue entender. Por que que Jesus tem que morrer no local chamado caveira? Por que que eu tenho naquele monte uma cruz em cima? Literalmente, né? E por que esses textos de Isaías e de Efésios? Por que que ele diz que veste o quê? O capacete da salvação. Por que que na armadura de Deus você tem que usar o quê? A capacete da salvação. Por quê? Qual é o sinal da salvação, gente? A cruz de Cristo. A graça. Lembra? O crânio, a sua mente, essa caixa craniana, onde está o seu cérebro e toda a sua beleza, dos seus olhos e ouvidos, né, boca, tudo mais que está aqui, que é um símbolo da graça de Deus, ele só vai ser completo se você tiver nele o símbolo da cruz. Sem a cruz, em você, não tem salvação. Quer ver um texto interessante? Ezequiel 9. Ezequiel 9 vai falar sobre isso. Leia o texto comigo, olha que coisa curiosa esse texto. Só para você entender o texto é o seguinte: Deus vai trazer juízo sobre Jerusalém. Lembra, Noé estava numa situação de juízo. Vinha um dilúvio. E Noé acha graça e é tirado do juízo. Não tem mais juízo para Noé. Noé escapa. Não é verdade? Bem, aqui, Ezequiel 9, Deus vai trazer juízo sobre Jerusalém. E ele diz que vai começar pela sua casa, pelos seus. E aí ele manda sete figuras, na verdade, são seis armados, e o sétimo vem com uma caneta. E os outros seis armados, assim, ó, os armados esperem um pouquinho, que o rapaz da caneta vai pegar as pessoas que temem o meu nome, aqueles que se condoem pelas, né, que estão se doendo pelas maldades que são feitas, aqueles que têm o meu sinal. Ele vai pegar esses e vai marcar onde? Na testa deles com um sinal, sinal ali no hebraico está com um tav. O que que é o tav, lembra? Tav é a última letra do hebraico, tav simboliza o quê? Cruz. É como se dissesse, ele vai pegar e vai marcar cada um deles com uma cruz. E sobre esses que têm a marca, esses escapam do juízo. Isso aqui é um eco de Apocalipse, quando fala dos selados. Ou seja, a graça em você só é completa se tiver a cruz. Sem a cruz, sem Cristo, não tem graça. Simples assim. Não tem vida, não tem proteção, não tem provisão, não há esperança. A graça só alcança a sua plenitude por meio de Cristo. E Deus fez questão de deixar isso literalmente no hebraico para você entender. Por isso que você tem 14 ossos da face, 8 ossos cranianos, que somam 22, para você lembrar que tudo que você é relacionado, que se cortar sua cabeça você já não é mais nada, né? Que tudo que você é está relacionado à graça de Deus. E ela só vai ficar completa se tiver a cruz. Sem a cruz, não tem jeito. Percebe como os textos são, como é belo toda a construção, a harmonia de toda a construção bíblica, como Deus nos detalhes, nos mínimos detalhes Ele se revela, como tudo está concatenado, como o capacete de salvação tem que ser capacete mesmo, tem que ser o capacete da salvação, não podia ser capacete da fé, não podia ser capacete da verdade, tinha que ser o capacete da salvação. Há uma harmonia em todos os textos. Lembra, a Bíblia foi escrita ao longo de pelo menos 1.500 anos, mais ou menos. Cerca de 40 autores, em três continentes distintos, Sinceramente, você acha que essa harmonia toda ia ser conseguida se não fosse uma obra divina? Sempre foi Deus. Sempre foi graça. E agora é graça sobre graça. E aí, como eu sou curioso, né? Já que graça no hebraico é rem, e a gente já viu tudo que rem significa, então deve ter alguma coisa especial para graça no grego. Caris. Eu fui pesquisar. A gente gosta de pesquisar. Deixa eu pular. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar sobre os 22 aqui, ó. 22, lembra? Né? 8 mais 14, 22. 22 fala da cruz, mas também fala o quê? É a última letra do hebraico. Se é a última letra, ela representa o quê? Todo o alfabeto. É como se dissesse, na tua mente, na tua cabeça, tem que estar o quê? Todas as palavras que Deus falou. Por isso tem que estar tudo na tua mente. Por isso que Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lembra, a fé vem por ouvir o quê? A palavra. Quanto mais palavra você tiver dentro de você, dentro da sua mente, mais parecido com Cristo você vai se tornar. E esse é o propósito de Deus para você, para que você seja cada dia mais parecido com Ele. Cada vez mais. Tanto que Ele deixou isso literal. Lá em João, o texto fala assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. Graça sobre graça. O que que isso significa? O que que esse termo caris significa? Será que ele é um paralelo da graça do Antigo Testamento? Que lembra, sempre foi graça. A criação do universo é uma manifestação da graça. Né? O planeta Terra é uma manifestação da graça. Tudo que você tem e você é, né? É uma manifestação da graça. Bonito ou feio, é graça de Deus. Né? E Deus não erra. Então, considere-se já, né, como um sinal. Só falta o quê? Mantenha sempre Cristo. Isso é fundamental. E a palavra de Deus. Mas eu fui para o termo, né? Biblicamente. Porque você tem que analisar essas coisas, do alfabeto hebraico, do grego. Né? Tem gente que faz isso e vai fazendo para tudo, né? Nome de pessoa, etc, etc. Gente, já fugiu do escopo. Não é para isso. Essas coisas todas que eu falo, a questão matemática, símbolos, etc., só tem um sentido, quando analisado nos textos bíblicos. Saiu dos textos bíblicos, é perigo. Não faça. Não faça. Foi nisso que caíram vários rabinos com esse misticismo até hoje, né? O pessoal da Kabbalah, em vários assuntos. Por quê? Porque saíram da palavra. Saiu da palavra, perdeu a âncora. Perdeu a âncora, qualquer vento te leva a qualquer lugar, inclusive sobre as pedras. Ancore sempre tudo onde? Na palavra. Por isso que eu vou falar de caris aqui, do grego, mas não vou falar sem citar a Bíblia. Assim como eu falei de graça, de rei, citando a Bíblia. Fora dos textos, fora da palavra, eu não boto minha mão no fogo, nada. Por mais bonito que seja o texto. Porque só a palavra de Deus é inerrante. Só ela. Fora dela, não. Muito bem. Tem um texto lá em Esther 2,17, e esse texto é curioso, o texto fala assim, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor, ó, rei, graça e benevolência, hesed, bondade, mais do que todas as virgens, e o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. A gente sabe, tem todo um simbolismo aí, o rei representa Cristo, né? Esther representa a igreja, tem todo um simbolismo que você pode aplicar aí, né? Mas é curioso que o texto é assim, Esther alcançou do rei graça e bondade, benevolência, hesed também é traduzido muitas vezes como misericórdia, e é interessante essas duas palavras, né? Rem, que nós estudamos agora há pouco, e uma palavrinha nova, hesed, que é a misericórdia de Deus. Bem, existe uma versão que é a versão Septuaginta, tá? A versão Septuaginta é uma versão em grego que os rabinos da época fizeram, né, da palavra de Deus, do Antigo Testamento que eles tinham dos livros, que é usado por vários apóstolos. Por exemplo, o livro de Hebreus tem várias citações, todas elas vêm da Septuaginta. Paulo faz várias citações, todas elas vêm da Septuaginta. E a Septuaginta é o quê? É uma versão grega do que tinha sido escrito em hebraico. E aí eu fui olhar esse texto de Esther. Esse texto de Esther é o único texto que na versão da Septuaginta aparece o termo charis, graça, como nós conhecemos. E o curioso dessa tradução é que nesse texto, eles traduziram dessa forma. Esther encontrou charis, graça, diante do rei. O que, que eles fizeram? Eles pegaram rei e resed, pegaram a graça e a bondade de Deus e juntaram no pacote. Esse pacote chamou-se o quê? Charis, a graça do Novo Testamento. Sabe o que é isso? É como se dissesse, é como se eu pegasse bondade e colocasse mais bondade, eu pegasse misericórdia e colocasse mais misericórdia, é como se eu pegasse favor e colocasse mais favor. Por isso que é graça sobre graça. Se já era graça antes, se sempre foi graça, imagina agora. Por isso que o texto diz que é a superabundância da graça. É a superabundância do amor, da bondade, da misericórdia, da benevolência de Deus. Tudo isso se resume nessas questões. E não é por acaso que a gente está comemorando hoje a ceia, que fala justamente disso, de tudo o que aconteceu. Tudo que a gente viu hoje aqui, que vocês viram num nível um pouco diferente, um pouco maior, mostra o quê? Mostra o cuidado, o zelo que Deus tem com você. Ele criou o universo inteiro para criar a humanidade lá dentro. E colocou de uma forma tal que não tivesse mudanças abruptas, mas tudo é devidamente controlado. Ele faz um planeta com o ambiente controlado. E o ambiente antes da queda do homem, provavelmente era muito melhor do que o atual, porque não tem nem espinho. Vai andar na mata hoje descalço para você ver, né? Espinhos e abrolhos direto. Mas isso é depois da queda. É um sinal do quê? Da saída da graça. Não quis mais viver sob a graça de Deus. Mas Deus não desiste. Eu costumo dizer, Adão e Eva no paraíso conheceram aquilo que Deus chamou de muito bom. Não é isso que ele diz lá? E viu Deus que era muito bom. Mas vamos ser sinceros, você conhece Deus, não conhece? Você acha que Deus gosta só do muito bom? Afinal, Deus é o quê? Deus é perfeito. Então Deus diz assim, não, é muito bom, mas eles não sabem ainda. Mas eu guardei o perfeito para eles. Lá no paraíso, Adão e Eva conheceram muito bom. Mas em Cristo, você vai viver o que é perfeito. E você hoje está aqui para isso. Para comemorar isso que Ele fez por você. Essa perfeição já alcançou hoje você? Sim. Na sua plenitude? Não ainda, porque você ainda vive intempéries. Você ainda vive tribulações. Mas gente, é por um tempo. Já foi lá na cruz. O capacete da salvação já foi colocado lá. Lembra? Eu lhe vesti o capacete de salvação. Para quê? Para livrar os dele. Que somos nós. Você, todo mundo foi chamado para isso. Todo mundo que tem uma cabeça é chamado para conhecer a graça na sua plenitude. E a graça na sua plenitude tem que ter o quê? A cruz de Cristo. Todos nós fomos chamados para isso. Você também. Então hoje, quando você tomar a ceia, lembra bem disso. Até porque, quando você comer o pão e quando você beber o cálice, lembra, está tudo entrando por onde? Pela graça. Sua cabeça é a graça de Deus, literalmente falando. E se você tiver em dúvida, depois pega um médico, alguém de anatomia, e pergunta quantos ossos tem na face e quantos na caixa craniana, né? E aí você vai saber. Rém, a graça te alcançou. A igreja de pé, por favor. Antes de distribuir a ceia, eu queria fazer um convite. Tem alguém que ainda não conheceu a graça, ou ainda não vive a graça nessa plenitude aqui no nosso meio, que gostaria de aceitar a Cristo aceitar a sua obra de graça na cruz, para como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que levantasse a mão, por favor. Tem alguém no nosso meio? Eu queria convidar, vem para frente só um pouquinho, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Mais alguém? Como é o seu nome? Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Não foi por acaso que você estava aqui hoje, pode ter certeza. É a graça de Deus te alcançando. Hoje é um dia de ceia. E eu quero que você conheça ao nosso Senhor e Salvador, para que Ele marque na sua mente a cruz de Cristo e traga salvação para a tua alma, para o teu espírito, para que você viva a vida com abundância e possa conosco comemorar depois. Vamos orar por Ele, gente? Bote suas mãos para cá. Como é seu nome? Rodrigo? Deus, Rodrigo está aqui hoje, Pai, e não veio aqui por acaso. Essa palavra, Senhor, é para todos nós, mas em especial foi para ele. Porque tu amas a vida dele, Senhor. Ele, na sua vida, já é uma manifestação da tua graça, como nós estudamos aqui. A sua mente, o seu coração, tudo isso é manifestação da graça dele. A vida que está sobre ele, Senhor. Mas tu não queres só isso para ele, tu queres muito mais, tu queres dar a ele vida eterna, Senhor. E ele está aqui, querendo te conhecer, aceitar a tua obra na cruz, para entrar nessa graça abundante, nessa graça sobre graça, nessa bondade sobre bondade. Senhor, revela-te a Ele, que Ele venha te conhecer, na sua mente, que Ele esteja cheio da tua palavra, Senhor. Limpa, Senhor, de todo mal, de todo pecado, traz salvação, Senhor, para a sua alma, a partir da sua mente, do seu coração, que Ele possa transbordar, Senhor, na tua graça, que Ele possa conhecer a tua bondade, a tua misericórdia. Senhor, obrigado pela tua graça na vida do Rodrigo, Pai, que seja uma vida como a história que é marcada antes e depois de Cristo, que seja a história do Rodrigo hoje marcada antes e depois também de Cristo, Senhor. Alcança, Senhor, a sua vida e que ele veja a tua bondade, cada vez mais a tua bondade, a tua misericórdia, que ele seja nova criatura em ti, assim declaramos em nome de Jesus, amém, amém. Pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Eu quero, antes da gente orar e ministrar a ceia, eu queria ler com vocês um texto que vocês já conhecem, mas que com certeza agora vai ter um outro significado para você. Está lá em Mateus 26:26. De tudo que a gente falou, quando eu leio o texto, lembra do que está acontecendo e coloca isso para você. O texto diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E lembra que o pão representa o corpo dele. E quando ele pega aquele pão, agradece, porque abençoou ali, ele está agradecendo a Deus. E é curioso, lembra que Deus revela das mais variadas formas. Existe uma oração milenar, e provavelmente essa oração é uma, os judeus chamam de barak, né? uma brahá, na verdade, né? Que é uma bênção. A bênção do pão, existe a bênção do vinho, existem várias bênçãos. Então sempre que eles oram, eles falam essa bênção. É como se fosse uma oraçãozinha rápida relacionada a isso. E essa bênção, a bênção do pão, é milenar. Mais ou menos diz assim, né? Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que nos dá o pão, né? Que tira o pão da terra para nos dar. Agora, uma coisa curiosa, que muitos judeus, quem sabe que o judeu gosta de pegar e remoer cada detalhezinho, que nem a gente fez aqui hoje, ele vai remoendo cada detalhezinho. Aí ele pegou essa bênção e olhou, mas não é o pão que vem da terra. Na terra vem o trigo. Tem que botar o trigo. O trigo tem que crescer, colher a semente. A semente passa por uma série de processos. Eles dizem que são 10 processos, por isso que eles seguram com as duas mãos o pão, com os 10 dedos, que 10 fala de plenitude, então eles seguram com os 10 dedos, para dizer assim, ó, esse pão aqui passou pelo processo, por esses 10 processos de plenitude, para chegar a ser pão. E Jesus, eu imagino Jesus orando essa bênção, porque ele diz assim, eu sou o pão da vida. E ele agradecendo, dizendo, Deus, obrigado por esse pão, porque esse pão tu vais tirar da terra. Ele está falando dele. Quer dizer, eu vou para a terra. E Deus vai pegar da terra, do sepulcro, e vai me tirar de lá. É como se ele estivesse agradecendo. E ele está dizendo, olha, esse pão que eu estou partindo agora, é o meu corpo que vai ser quebrado por vocês. Partido por vocês. E ele fala, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e também dando graças, o deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não tem expiação. Jesus pega com o seu sangue, e com seu sangue ele avaliza a nova aliança, em si próprio, na cruz, lembra? Na cruz, aonde o símbolo da graça ganha sua plenitude. Então quando você comer esse pão, e quando você beber esse vinho, simbolizando essa última ceia, lembra disso, porque esse pão e esse vinho estão entrando pelo símbolo da graça em você. Amém? Vamos orar? Pai, hoje, Senhor, estamos celebrando a ceia novamente em comunhão, como diz a Tua palavra, Senhor. Essa comunhão só foi possível, Senhor, por meio da nova aliança, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Sem a Tua graça, sem a Tua graça sobre graça, Senhor, não estaríamos aqui hoje. Sem o sacrifício de Cristo, nada disso aqui seria possível, Senhor. Mas Tu já tinha guardado para nós o perfeito. Tu tinhas feito muito bom, mas Tu nunca te contentas só com muito bom. Tu vais aonde está o perfeito. E em Cristo, Senhor, nós alcançamos e alcançaremos essa perfeição na sua plenitude. E por meio dele, hoje, vamos tomar esse cálice e beber e comer esse pão, Senhor. Simbolizando justamente todo esse processo. Onde fomos alcançados na Tua graça, Senhor. Onde fomos redimidos, reconciliados, o mundo inteiro contigo, a própria criação é reconciliada contigo, Senhor. Então abençoa esse pão e abençoa esse cálice, Senhor, para que quando agora, cada um de nós que estivermos celebrando, Senhor, possamos realmente lembrar que a Tua graça se manifesta em nós das mais variadas e abundantes formas possíveis, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém, amém e amém. Pode distribuir a ceia. O que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem. Meu coração, tu tens. Levamos na cabeça, no crânio, na testa, o sinal da cruz de Deus, amém? Você pode não ver, você pode não reparar, mas o selo do Espírito Santo está sobre você. Você conhece a graça de Deus na sua plenitude, porque você conheceu a Cristo. E é esse símbolo, é esse selo do Espírito Santo em você, que torna você pleno, que faz de você filho de Deus. Amém? Então, comam do pão e bebam do cálice, em nome de Jesus. Ao olhar pra cruz, eu sou livre. Ao olhar pra Jesus, tenho vida e pra sempre eu adoro. Jesus tenho vida e pra sempre eu adorarei e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre. Você é livre. Pra Jesus tenho vida e pra sempre eu adorarei e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei. Aleluia! Quantos receberam da graça do Senhor Jesus? Aplauda bem forte o nome desse nosso Deus. A Ti, Senhor, nós te damos glória, louvor. Recebemos de tudo aquilo que foi ministrado neste lugar. E cremos que essa marca, ela vai conosco, Senhor. Por onde quer que os nossos pés tocarem, a cruz será declarada e a glória do teu nome será exaltada em nome de Jesus. Você pode louvar a Deus, aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do pastor Dionei, esse instrumento de Deus, pela sua casa. Aplauda mais uma vez pela vida do nosso bispo Flori, que é um homem extremamente generoso, que vê, potencializa e nos agracia, né? Louvamos a Deus. Glória a Deus que o bispo lhe convidou essa manhã para trazer essa mensagem. Você quer aprender mais? Nós temos nosso curso chamado Unigrace, que é a Universidade da Graça. As aulas se iniciam agora em fevereiro, março, dia 13 de março, se não me engano. Março, e eu vou falar errado, o bispo Rude vai puxar minha orelha depois. Em março, nós iniciamos a nossa Unigrace, que é a Universidade da Graça, módulos em todos os lugares que você possa imaginar para você aprender mais sobre isso. Declare para alguém: a graça está sobre a tua vida. E aí você pode se assentar em nome de Jesus. Que momento precioso, pode se assentar. Nós estamos vivendo coisas extraordinárias. Pastor Dionei ministrando essa verdade sobre a graça, sobre a nova aliança, de como Deus ele se manifesta em todos os ambientes. E eu me lembrei aqui, ele nos ensinando sobre a maturidade de Cristo, de quando Cristo começa a revelar. E o apóstolo João, ele lá no capítulo 2, ele faz uma declaração sobre o primeiro sinal que Jesus começa a fazer. E esse sinal acontece num casamento, quem sabe você já ouviu, já leu essa mensagem tantas vezes. É um casamento em Caná da Galileia. É o primeiro milagre que Jesus vai fazer. E nesse milagre, Jesus, ele vai a um casamento, o casamento acaba o vinho, que era um elemento importante para a festa. Acontece que Maria percebe, fala para Jesus, Jesus tem um diálogo com ela, e Maria diz, faça tudo o que ele disser. Ela falou aos serviçais, os serviçais começaram a ouvir Jesus, Jesus diz para encherem ali algumas talhas de água, e eles encheram até a boca, e depois ele diz, leve agora o mestre-sala, e quando eles levam o mestre-sala prova, e ele faz uma declaração, ele é um especialista em festa, ele é um especialista ali em vinho, e ele diz, olha, as pessoas quando servem numa festa, elas servem primeiro um vinho bom, a qualidade não é ruim, é uma qualidade boa, mas depois que as pessoas já beberam bastante, eles vão e servem um vinho inferior, ou seja, é do bom para o inferior, e ele faz uma declaração, mas com vocês não foi assim, vocês guardaram o melhor até agora, é do bom para o melhor, é de graça em graça, e Deus faz isso, Jesus faz isso, e é tão extraordinário, porque fala sobre esse momento que nós vamos realizar agora, que é um momento de generosidade, é o momento das nossas ofertas, dos nossos dízimos. E por que eu estou declarando isso sobre você? Porque Jesus começa fazendo um milagre, ele não começa curando cegos, ele não começa restaurando a paralisia, ele não começa curando lepra, ele começa se envolvendo com um plano humano que estava falindo, ele começa se envolvendo com um plano natural, um casamento que estava com problemas no seu início já. E ele diz, quando eu estou presente, eu faço com que o plano falível humano se torne num plano infalível divino. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Essa graça, ela vai fazer do teu ano de 2020, que você viva os planos infalíveis de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Mas uma coisa Jesus faz, a graça faz. Eles não têm vinho, nem inferior. Mas eles têm água. E é interessante que por vezes as pessoas vivem uma vida mais limitada, eu inclusive, quando a gente pensa naquilo que a gente não tem. Então eu não avanço porque eu não tenho isso, eu não tenho recurso, eu não tenho sabedoria suficiente, eu não tenho habilidade suficiente, eu não tenho as conexões suficientes. Mas quando a graça está agindo, ela não usa o que você não tem, ela usa o que você tem disponível. Eles tinham água e era necessário vinho. Então Jesus instrui os servos. Um coração de servo é um coração que está para servir, a usar o que tem disponível. E Jesus, deixa eu declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, esse é o ano em que você vai se colocar pela graça, o que disponível diante de Deus, e Deus vai transformar o disponível no necessário, e o necessário de Deus na tua vida, na tua empresa, na tua casa, na tua família, vai dar glórias para o nome dEle. Por isso eu quero te encorajar essa manhã, atrás do seu banco tem um envelope, e nós vamos separar as nossas sementes de ofertas, os nossos dízimos. Quem sabe você está aqui e planos, quem sabe você fez, nós estamos no início do ano, tantos planos você fez, e quem sabe esse ano você já fez planos e se embate com situações do que você não tem ainda, do que você não pode ainda. Deixa eu declarar uma palavra sobre a tua vida, semeia o que você tem disponível, não o que você não tem, semeie debaixo daquilo que você tem, ouça a voz do Espírito. Permita com que a voz graciosa de Jesus te instrua e haja movimentando cada passo. A gente não sabe que hora que a água se transformou em vinho, mas uma coisa a gente sabe, que quando o mestre Sala provou já era vinho, e quando saiu ainda era água. Atitude de fé fazem com que a gente dê passos, por vezes ainda sem ver o final do milagre, mas Deus declara que no final do processo, o necessário, não só o melhor, não só o inferior, mas acima daquilo que é bom está sobre a sua vida, amém? E nós temos várias maneiras de você fazer isso, se você quiser fazer com envelope, se você quiser fazer com cartão, Tem os queridos aqui que vão estar com as máquinas de cartão, pode se posicionar. Eu quero orar com você, quero orar pela sua vida. Se você puder fechar os teus olhos, separar o seu envelope, quem sabe você está aqui e o Espírito Santo está falando para você ter um posicionamento diante de Deus nessa área. Deus vai usar o disponível para transformar no necessário. E eu quero declarar isso sobre você, Pai, em nome de Jesus. Aqui estão os teus filhos. Aqui estão os teus filhos que te têm a graça na sua mente, no seu coração. Aqui estão aqueles que desfrutam da tua presença, como eles estavam desfrutando nesse casamento. E tu estás nessa vida, nessa casa, nessa família, nessa empresa. E tu és aquele, Senhor, que faz com que os nossos olhos vejam o melhor do Senhor. Por isso eu oro. Aqui estão homens, mulheres, Deus, que estão colocando na tua terra, na tua palavra, debaixo de um ambiente de fé, aquilo que está disponível. E eu oro em nome de Jesus, que esse dia, que nesse domingo, que essa semana, os teus filhos já experimentem, que os especialistas desse mundo, assim como os especialistas naquele casamento, teve que reconhecer que havia guardado em Jesus o melhor, que os especialistas da economia olhem para os teus filhos e digam: nessa empresa está guardado o melhor, nessa família, os especialistas em psicologia, os especialistas dessa terra olhem e digam: o melhor estava guardado até agora, e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode contribuir com alegria. Se você vai fazer em cartão, você pode se levantar e vir aqui. Os nossos queridos voluntários vão estar passando com os cestos, para a glória do nome de Jesus. Eu ouvi do que Ele fez, quando em dor me achei, mesmo não merecedor, veio me encontrar. Eu vou confiar somente em Ti, Tua palavra não falha, me encheu de fé e amor sem fim, me deu nova esperança. Tua palavra me alcançou antes da Tua voz. O milagre em mim se fez. Glória a Cristo, Rei dos Reis. Eu vou confiar somente em Ti. Tua palavra não falha, me encheu de fé e amor sem fim, me deu nova esperança. Eu vou confiar somente em Ti. Tua palavra não falha, me encheu de fé e amor sem fim. Aleluia! Quantos foram muito abençoados com a palavra do pastor Dionei? De um amém bem forte aí no seu lugar. Nós fomos muito abençoados. Obrigado, pastor Dionei. Pastor Dionei foi meu professor na Unigrace também. Fazer o merchan mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu, www.unigrace.com.br. Lá tem as instruções para você se inscrever. Em março, como o pastor João disse, começa os novos módulos. Pequenos recados, mas muito importantes. Se você aceitou a Jesus desde o último batismo até agora, nós vamos estar fazendo um outro batismo. Posso ouvir um amém de vocês? Então, se você aceitou a Jesus durante esse período e gostaria de dizer: Jessé, eu gostaria de me batizar no próximo batismo, gostaria de fazer publicamente algo que já aconteceu dentro de mim, eu gostaria que você falasse com o pastor Felipe. Levanta a mão aí, pastor Felipe. No final do culto, ele vai pegar o seu nome, vai pegar o seu telefone, e a próxima data nós já estaremos em contato com você para avisar da próxima data, amém? Segundo recado é que dia 29 agora desse mês, é um sábado, nós teremos um grande treinamento para todos os voluntários. Então se você é do louvor, você é dos voluntários, você é do Kids, da Conexão, da Multimídia, enfim, ou quer também se tornar um voluntário, dia 29 desse mês, nós estaremos fazendo um grande treinamento, começa às 1h30 e vai até às 6h, nós estamos preparando um material bem bacana, então anota na sua agenda aí. Terceiro recado é que você, adolescente que está aqui, ou pais que têm adolescentes, gostaria que você falasse com Duda. Cadê o Duda? Duda está aqui na minha esquerda. No carnaval eles terão um retiro da galera. Então, se você, pai, você, mãe, gostaria que o seu filho estivesse nesse retiro, ainda tem vagas, né, Duda? Então, fale com ele no final do culto, ele tem mais informações para te dar. Último, penúltimo recado é o Kids, que dia 18, agora, é um sábado. Nós estamos reestruturando todo o Ministério Infantil. Se você subir ali, você vai ver que o Ministério Kids está lindo demais. Se você tiver a oportunidade, pai, mãe, de subir ali, dar uma olhadinha como seu filho está sendo bem tratado. Nós temos um grupo de pedagogas que pensa o Ministério Infantil, que faz toda a parte didática de aulas, enfim. Então, dia 18 vai ter uma capacitação para todas as pessoas que querem se tornar voluntários do Kids. Então, dia 18, tá? Dia 18... todo o ministério do Kids, todas as pedagogas e psicólogas que fazem parte desse ministério estarão capacitando você. E se você, pai, mãe, gostaria de saber também o que está acontecendo ali em cima, qual que é o material que o seu filho está sendo ensinado e gostaria de estar também, esteja aqui dia 18 desse mês, amém? E o último recado, e o mais importante é, quantos nos visitam pela primeira vez aqui na Igreja Palavra Viva, levante a sua mão bem alto. Se você que levantou, permaneça com a sua mão levantada, que vai vir um time muito especial para te dar um cartão. Esse cartão tem como objetivo a igreja se conectar com você. Enquanto você estiver recebendo esse cartão, lá na minha esquerda você vai ver um banner bem bonito de visitantes. Eu gostaria que você entregasse o cartão no final do culto lá, porque vai ter voluntários que vão pegar o seu nome, vão pegar o seu telefone, vão pegar, caso você tenha algum pedido de oração, vamos estar orando durante a semana por você, pela sua família, e por WhatsApp ou por ligação estaremos passando para você o cronograma da igreja. Amém? Amém mesmo? Se coloque de pé, estamos encerrando o nosso culto. Se você puder abraçar essa pessoa que está do seu lado e dizer, foi muito bom estar com você essa manhã. Levante sua mão, Deus, muito obrigado por essa atmosfera de fé, muito obrigado por esse entendimento da graça de Deus, e que esse entendimento passe a ser uma verdade nas nossas vidas, no nosso cotidiano, começando ainda hoje. Espírito Santo de Deus, abençoa a nossa semana, e que tenhamos um excelente domingo com as nossas famílias, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Um excelente domingo, uma excelente semana a todos. Melo da banda Salvar, e nós temos novidades no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá.